o que você deseja. Eu sei que você quer amar a si e as outras pessoas. Você quer muito se libertar de seus antigos padrões e pensamentos negativos. Para isso, procure seguir estas sugestões. Pratique o amor incondicional e gratuito o máximo possível, porque isso mudará imensamente a sua vida. Faça tudo o que puder para ser feliz e para trazer alegria à sua vida. Recuse situações de infelicidade. Usufrua os pequenos milagres que cada dia lhe oferece. Ouça muitas vezes este CD. Leia e releia o livro. E deixe tudo o que eu digo fluir pela sua mente e pelo seu corpo. Vamos agora deixar que tudo se aquiete. Você não tem que aceitar tudo o que eu disse. Mas tenha certeza de que é capaz de crescer sempre, de superar seus padrões negativos e de se amar cada vez mais. Cada um de nós tem direito ao amor, a uma vida feliz e saudável, e à prosperidade. Veja-se com muito amor ao seu redor. Veja-se feliz, saudável, vivendo em plenitude. Veja-se como gostaria que sua vida fosse. Saiba que você tem direito ao amor e à felicidade. Sempre que puder, crie uma visualização, uma imagem mental da vida que você deseja. E então, pegue o amor no fundo do seu coração e deixe esse amor começar a fluir, preenchendo seu corpo e saindo de você. Veja o amor fluindo de você e envolvendo as pessoas de sua casa, os seus amigos, todos aqueles a quem você quer bem. Mande-lhes pensamentos reconfortantes. Cerque-os com amor e apoio e deseje-lhes o bem. Estenda agora este amor para as pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, até abraçar todo mundo com amor. Envolva aqueles que ama com energias curativas, amor, paz e luz. Sinta o amor circulando. Ele sai de você e volta multiplicado. A forma mais poderosa de cura é o amor. Vamos deixá-lo circular várias e várias vezes. Deixe esse amor lavar seu corpo, todo seu corpo, e continuar se movimentando. Você está num lindo círculo de amor. Você pode levar esse amor para o mundo com você e dividi-lo com qualquer um que encontrar. Não precisa dizer nada. Expresse e envie o amor silenciosamente. Ame-se. Ame o seu próximo. Ame o planeta. E saiba que somos todos um só. Fique em paz.